E quando seu vizinho estiver incomodado com seu som ligado, ouvindo Ciel Rodrigues nas alturas, você fala mais ou menos assim pra ele, ó: vizinho, deixa eu beber, deixa eu chorar, pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri. Meu som é muito foda de ainda tá aqui. Deixa eu beber, deixa eu chorar, pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri. Meu som é muito foda de ainda tá aqui. Você devia era me aplaudir. Ô, vizinho, vai! Você acha que eu tô chato? Chato é esse sentimento aqui. Se você acha que eu tô falando alto, preciso ouvir ele gritar dentro de mim. Eu poderia tá roubando, matando, ligando pra minha ex. Tô compartilhando mapa com vocês. Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex. Eu tô compartilhando mapa com vocês. Deixa eu ver. Você.